Beleza, sincronizou os áudios aí? Tá sincronizado? Tudo sincronizado. Vamos começar? Tá sincronizado em outra cidade? Vamos começar? Um, dois, três, aí! É isso mesmo! Tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan. E se falar que eu sou gordo, tá mentindo. Tá mentindo. Porque é só áudio e não mostra a grande realidade que isso, ele tá vendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tá gordo de sacanagem, a gente se esforça. Tá certo. Pessoas de boa índole, de Presidente Prudente também. Aqui quem vos fala é o Rafael e tamo pra mais um podcast. À distância. O que gordo... aconteceu essa voz aí, toda robótica? É nada, deu umas paradas aí? Não, pô, não, continua. Não, eu só tô fazendo uma piada pro podcast mesmo. Ai, isso acabou com a minha. Se falar que o Diopo é gordo, tá mentindo. Tá defendendo um amiguinho, olha lá. É porque o Rafael que te chama de madrugada pra comer lanche no McDonald's. Isso, né? Esse mesmo. Safado. A gente foi na trade junto, é por isso. Criou um vínculo de amizade, é coisa linda. Quase um relacionamento amoroso. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando e estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. E graças a Deus eu não estou vendo a cara do Rafael hoje, porque senão eu ia ter que descer a porrada nele, cara. Olha, chato, eu queria dizer que você está mentindo, porque você tá vendo. Você eu tô não, vendo, só que eu não vou bater no computador aqui, senão o bagulho ia ser feio. Ué, bate aí, não dá nada não, o máximo quebra... Não é teu, né? Do gordo Jonathan, do computador, deu tudo certo. Já tá mentindo de novo, falando que o Diopo é gordo. Alô, galera, preparado pro impreparável. Aqui é o Michael e eu não tô gordo de sacanagem, eu tô fazendo curso mesmo, velho. Tô falando, né? Hoje é o dia da verdade. Verdade, se falar que tá... esse episódio, o pessoal já vai subir o colesterol, hein, velho? Não, já era. LDL estourado, meu amigo. E MC, caraca, meu irmão, tá dando sobrepeso 3. MC é o número da causa, tá 48. O cara tá estourando os limites da medicina. Eu tô mal vomitinho, tô com 48, velho. Não é essa, ó. Não. Então, se você não quer escutar o Topzera, pule diretamente para... 16 minutos e 45 tipos de lanche. Então, sem recados hoje, vamos direto pro Topzera. Regaça aí. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Puxando o topzera dessa semana, cara, eu vou trazer uma obra-prima da literatura e do cinema. Em geral, acho que todo mundo, se não assistiu, deveria assistir. Trago pra vocês 2001, uma Odisseia no Espaço. Uau! Olha, queria você falar nada bravo. Não, mas tem dedo no buraco negro aí, viu? Só abertura já diz aí. Vocês chegaram a assistir ou não? Cara, não. Então, o livro ele foi lançado em 68, cara. Então, assim, ele é bem antigo. E ele conta a história de um monolito que apareceu na Lua. Uma placa preta retilínea, assim, com as maiores curvaturas. E, assim, é um objeto perfeito. E eles escavando o lugar onde foi descoberto esse monolito, eles viram que, assim, ele tá enterrado faz 3 mil anos. Então, o primeiro contato que eles têm com vida extraterrestre. Uhum. Beleza. Esse monolito começa a pitar e leva um sinal até Vênus. Então eles falam, porra, os caras estão querendo contato com a gente. Vamos fazer uma expedição pra ir até Vênus. Ai, dá okay. Merda. Não faz isso, cara. Por que que você vai fazer isso? É que, já estamos visitando a Lua, um satélite fora da Terra. É. Vamos pra outro planeta mais longe ainda? Por que não? Pra piorar tudo, eles montam a nave Discovery pra chegar até Vênus e eles colocam a primeira, assim, o top de linha de inteligência artificial, o HAL 9000. Uhum. Só que, claro, se você dá a voz de comando pra um robô, ele vai te matar. A gente sabe disso, mano. Não façam isso, que uma hora vai dar merda. Inteligência artificial não pode existir de jeito nenhum. Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. E assim, a história... não vou me alongar muito, só que eles chegam até Vênus e assim... O livro é muito foda. Por quê? Arthur C. Clarke, que é o escritor do livro, ele fez... O livro foi criado junto com o filme do Kubrick. Tipo, os escritores e o diretor, eles sentaram e fizeram. Só que assim, o livro ele foi até a metade... Junto com o filme. Então os finais eles se divergem. Uhum. Tá ligado? E assim, é uma visão de vida, um negócio sensacional, cara. É uma experiência de você ler o livro e assistir o filme é aclamado pra caramba. Sim. Então essa semana aí é o topzera pra vocês. Assistam, leiam, que vale a pena. Então, pra continuar nessa linha de pensamento aí de obras perfeitas da ficção, vou trazer a obra perfeita nipônica de animação. Claro, né? Otaku safado, é de novo. Ah, eu não posso ser o otaku desse podcast e não trazer Death Note. Cara, aquele filme da Netflix, não é? Isso, esse não! Cara, aquela coisa maravilhosa. Nossa senhora, vontade de socar minha conta no cu quando eu assisti aquele filme lá. Sem brincadeira, eu deletei minha conta. Eu parei de pagar a Netflix. Eu parei. Eu não vou dar mais dinheiro pra uma empresa que faz isso com o melhor anime que já criaram. Vai ter continuação, né? Infelizmente. Mas foca. Apresente um anime vem meteoro oficial pra essas pessoas. Então, o anime, o original, o que deu a ideia pro filme, que foi originado do mangá, obviamente, como todos os animes. O anime se baseia no pressuposto que um estudante do colegial, Light Yagami, ele acha um caderno, simplesmente ele vê um caderno preto cair do céu, na capa do caderno está escrito Death Note, e ele lê as regras do caderno. As regras são simples. Ele escreveu o nome no caderno, morre. Se ele não especificar como a pessoa morre, a pessoa vai morrer dentro de 14... Dentro de alguns segundos. Eu não lembro exato agora. Eu 10, acho que é 14, alguma coisa assim. 14, 12 segundos, a pessoa morre de ataque cardíaco. Foda-se. Onde ele tá, onde qualquer ele lugar tá, não do importa. Mundo. Só ele vai saber morrer. O nome, né? Só precisa saber o nome e tá com o rosto. Você tem que pensar no rosto da pessoa de quem você tá escrevendo o nome, porque senão o caderno não vai saber quem exatamente você quer matar. Uhum. Obviamente, isso tudo é mágico. Não, não existe isso. Magia negra, não tem né? como. Não tem como. Não é um assassino que sabe o que você escreveu no caderno. Dos Shinigamis, né? Isso. Aí depois é explicado que tem os deuses da morte que criaram esse caderno. Na mitologia deles, né? E esse caderno é usado pelos deuses da morte pra matar a pessoa no dia que ela tem que morrer. É o caderno que faz ela morrer. E conta a história desse cara aqui, do estudante que se vê com um caderno podendo fazer justiça no mundo, finalmente. Uhum. Ele vê toda a maldade do mundo, o mundo corrompido do jeito que é, que a gente conhece. E ele quer dar um fim em toda essa corrupção com as próprias mãos. Ele fala, ele vira pro caderno e fala assim: eu vou matar o Magnético. Nossa, não, por favor, velho. Rafael vai quebrar no meio agora. E aí? Mano, eu só vou falar, tipo, assistam, esqueça completamente. Se você viu o filme, esquece. Não, é outra coisa. O filme, ele tentou fazer uma coisa, cagou tudo. Cagou em tudo, tudo, tudo. Esquece, vai ver o anime de cabeça vazia. Vale a pena, cara, e... muito. o anime tem a cena mais empolgante de uma pessoa comendo batata frita. Você nunca vai ver uma pessoa comendo batata frita e uma cena ser tão empolgante e você terminar a cena e falar, caralho, realmente foi da hora. Você assistiu, você tinha quantos anos, lembra? Cara, a primeira vez que eu assisti foi, eu tava no colegial, tinha uns 14, 15 anos. Eu tinha uns 12, cara, quando eu assisti. Assisti a primeira vez, mas o mais legal foi que eu tava no meio da temporada, da primeira temporada, o outro colega meu que já tinha lido o mangá chegou e contou pra mim o final. Eu falei, ótimo. Legal, eu fiquei uns 6 meses sem ver o negócio. Que eu ótimo. Larguei parado o negócio, perdi totalmente o desgosto. Então, mas fujam depois de spoilers. Que eu terminei, aí você quer assistir todo mês, porque o negócio é muito bom mesmo. E você, Rafael, qual que é o seu topzera da semana? Ah, não, o topzera da semana, velho, vai pra uma coisa simples que a gente fez final de semana, que de certa forma vale muito a pena. É aquele rolezinho com os parceiros, velho. Yeah. Descemos pra São Paulo na BGS, fodástica. Quebrou meu topzera, vai. Continua. É, um rolezinho top que a gente desceu pra São Paulo pra participar da BGS, um evento fodástico. A gente encontrou várias celebridades lá nervosa. Enfim, o rolê todo foi muito foda. E não é uma coisa inacessível, saiu barato pra todo mundo curtiu o rolê, fez o que queria. E foi massa, mano. Então, eu recomendo... Ô, Rafa, a BGS é da hora? Tinha bastante gente, mano? Tinha pouca até. Alguns milhões! O pessoal que a gente acompanha aí, você acha que é uma coisa e lá é outra, por exemplo? Você acha que o cara vai ser meio, tipo assim, estrela? E, na verdade, a gente boa pra caralho. Falem aí que foi o fodástico, mano. O cara é monstro. Acho que era a mãe dele que tava lá falando na fila. Na fila, nossa, sem base, velho. A mãe, tava todo o pessoal todo na fila, tipo, já tava quase no final do evento. Uhum. Aí anunciaram, o Fallen vai ter sessão de foto e autógrafo. Formou uma fila, sem brincadeira, quilométrica, dentro do salão. Chegou no final, tipo assim, a galera falando, acho que não vai dar mais tempo, não sei o quê. A mãe dele chegou perto assim. Ele não vai embora enquanto tiver gente na fila. Então vocês podem ficar na fila tranquilo, que eu não vou deixar ele embora enquanto tiver gente na mãe, fila. Esse merda vai ficar aqui sim. Não quis jogar videogame? Agora vai jogar. Falei pra dar pause? Não deu pause? Videogame vai essa ficar assim. Essa frase dela aí trouxe um alívio pro pessoal que tava na fila imensurável, velho. Isso daí foi foda. Mano, o Edu, velho, Edu fodástico, tava lá, trocou mó ideia, mano. BRK, esse Edu tava lá também, é verdade. Foi foda, valeu então, a pena, Rafa, o rolê. É, BGS 2019 vai ter o encontro do Buraco Negro? Com certeza. Edu, fechou. Tá morando mais próximo da BGS, então vai ficar mais fácil pra todo mundo, velho. Fechou, então. Então, aproveitando, puxando já também, comentando um pouco mais, porque o meu Rafael acabou de roubar meu topzera, né? Meu topzera era exatamente esse. Recomendar o rolezinho isso com os amigos. E cara, tipo, comentando um pouco mais sobre a BGS, o legal do evento em si é que, tipo, é exatamente isso que o Rafa falou. Tipo, você vai pro evento esperando uma coisa e chega lá, você encontra outra. Porque eu, particularmente, fui lá, tipo, esperando muito, tipo, da galera que cria conteúdo pra internet, né? Tipo, tanto quanto empresa, quanto pessoa. Que é os streamers, os youtubers e tal. Só que chegando lá, cara, o mais legal que eu, pelo menos que eu acompanhei, que eu tava junto, é que a comunidade que tá lá no evento e que tá junto com o pessoal ali fazendo o rolê acontecer, né? Eu fiquei muito mais surpreso por conta disso, porque, cara, tipo, beleza, você faz parte da comunidade, muitas vezes você não dá a devida atenção que você deveria pras pessoas que estão ali junto com você vendo aquela pessoa, acompanhando o trabalho daquela pessoa. Mas quando você tá lá na BGS, você vê todo mundo, você vê, tipo, a galera reunida por um rolê só, em prol de uma coisa só, é desumano. É, tipo, é da hora pra caramba, porque, tipo, você acaba vendo um monte de gente que curte praticamente a mesma coisa que você. Mesmo que ele curta mais outro streamer, mais outro canal de YouTube, outro jogo que não é o seu, mas ele também gosta de YouTube, ele também gosta de assistir stream na Twitch e ele também gosta de jogo. Então, isso aí une a galera de uma maneira sem base, velho. É um bagulho universal mesmo. E nesse ponto que o Diopa falou, outro que a gente tem que lembrar é o Renatinho, velho. Na hora que viu o Renatinho lá, tratou... Mano, o cara foi foda, como se fosse amigo de longa data, tá ligado? Como se fosse amigo de longa data. É, porque por mais que chega mais gente, você tá conversando com ele, chega mais gente, ele fala com o cara, mas volta a te dar atenção pra não deixar você no vácuo. Então o cara é foda também, velho. Renatinho, abraço, viu? E pelo que eu acompanhei, tipo, das outras pessoas também, tipo, que falaram, que conversaram com pessoas maiores até, tipo, os três mais famosão, né, tipo, da BGS, pelo menos do dia que a gente foi, que é o Alanzoca, a Nilce e o Leon. E quem teve contato com eles, todo mundo falou a mesma coisa. Pô, tipo, os caras, tipo assim, não importa, cara, se tivesse 10 pessoas, ele ia tratar desse jeito. Se tivesse só eles e eu, eles iam tratar do mesmo jeito, mas com o público que tava, tipo, a companhia que tava lá com eles, cara, tipo, falando com eles, porque era retardado, cara, tipo, acho que, imagina, tipo, um Rock in Rio com duas pessoas no palco ali, tipo, falando merda, né, era mais ou menos isso aí o público desses caras, e eles estavam tratando todo mundo, tipo, da mesma maneira, cara, então isso é uma parada, tipo, que eu paguei pau pra porra das pessoas, não achava que eles iam tratar as pessoas mal, mas não que ia dar a atenção que eles deram. É, porque muitas pessoas, então a gente espera que dividir espaço com todas elas vai deixar a gente meio que apagado ali. Isso. Negativo. Velho, a parada foi louca, bem tratado por geral ali, mano. Top. É. Isso aí, então a recomendação minha e do Rafael é que você vá na BGS 2019, tire foto com o Buraco Negro e marque a gente no Instagram. E leva os amigos. E vamos para o episódio. Vamos. E ela, tá de bobeira? Tô de boa. Ixi, tô com uma fome, vamos bolar o funk? Demorou, só tipo agora. Mix, quero um pedaço de pão. Tô com fome, quero leite. Eu assumo uma pipoca, mesa foda, quero um croquete. Seguinte, o ano é 2012. Todos adolescentes aqui, maravilhosos, com pouca grana, tudo bem. Bibis Firra, 50 centavos. Mano, em dobro. Por que Habib's é tão bom, mas o seu cu odeia? Porque todo mundo passa mal depois de comer essa merda. Mano, graças a Deus eu nunca passei mal com Habib's. Nossa, eu também, mano, não passei. Eu passei mal, muito não, mal dessa até vez. Até hoje eu não passo mal. Que nem a gente começando pelas histórias de gordo. Eu sou team de roupa também, nunca passei mal com Habib's. Mano, não, do mano. Céu. Ó, começando a história de gordo, essa porra dessa Habib's Fio por 50 centavos. Eu e nosso saudoso Ayrton Zanata, com todo mundo. Vamos no cinema? Vamos no cinema. Assistir sei lá que porra de filme. Não tinha nada pra fazer numa sexta-feira à noite, vamos no cinema. Beleza, chegamos no Habib's. Cara, 50 centavos, né? Quanto você tem aí? Eu tô com 25 reais. Fala, mano, eu tô com 25 reais também. A gente tem 50. Vamos comprar tudo em Bibis Firra? Nossa. Vamos comprar tudo em Bibis Firra. Aí o cara me tem a coragem de falar que é Habib's que faz mal. Comem 100 Bibis Firra e me fala que é Habib's que faz mal. Mano, é sério. A gente pediu 100 Bibis Firra. A gente comeu Bibis Firra, tipo, das 7 horas da noite até as 2 horas da manhã. E provavelmente não sem acabou. Sem parar. Você imagina o meu estado, tipo assim, num sábado de manhã. Eu não sabia, acho que nem como eu cheguei em casa. Estava dopado de Bibis Firra. De tanto Bibis Firra, mano. Velho, só que assim, se todo mundo tivesse a visão que eu tive uma vez no drive do Habib's, eu acho que entenderia o salgadinho do Ah, da, meu da Deus, Rafael, o que você viu no drive-thru? Conte-me mano, essa história. Quando você entra no drive-thru de Presidente Prudente, lá no shopping, lá no Habib's do shopping, você consegue ver o estoque do seu lado direito, enquanto a atendente está do seu lado esquerdo. É, a Shirley. Na hora que eu olhei pro lado direito, eu vi que era o estoque com aqueles sacos de farinha. Saco de 25 quilos. E sabe pra que é usado aquele saco antes de fazer espirra? O quê? De colchão, velho. Nossa senhora. Que beleza, fica o suor da galera ali. Do Tonhão da Calabresa, mano. Jamais. É o tempero, é o que deixa a berrícia gostosa, galera. Porra, mas a diferença de você comer uma comida de rua é o tempero do suor, que do trabalhador brasileiro, cara. O amor não, dele. O amor de vó. Deixa eu dar. O cara era gordão, tinha aquele cabelo tonhoizinho da hora e parecia que tava suado pra porra, mano. Nossa, eu falei, já sei de onde que veio o tempero, velho. Só não sei de onde que vem esse bolo, o resto... Sabe por que os caras colocam limão junto com a Bibis Firra? Que é pra queimar todos os micróbios que tá já na esquina. Mas tinha que dar um pé pra mim que comprei 100 dessa porra. Nunca mais o Habib sou o mesmo na minha vida. O Caio ganhou a muda de limoeiro pra fazer. A mulher, tipo assim, cara, você tem certeza que você... Tipo, viu dois moleques pedindo sempre... Ele falou assim, ó, você pode até pedir, mas a gente pode trazer um devagar, assim, que, assim, vocês vão assustar muito. É muita coisa. Então, beleza, veio dois pratos de 25, assim, a gente até comeu, falou que tá cheio pra caralho. Ela, então, moço, tem mais 9 caixas pra você levar embora. Eu acho que tem que abrir uma caixa de feira, velho, aquelas caixonas. Inclusive, o gordo, em cima do saco de farinha, veio de brinde, porque ninguém nunca tinha pedido 100 bibisfirra. Eu não assim, leva o Tonhão, essa porra! Eu lembro até hoje também que tipo, teve uma parada do Habib's assim, que a gente... Quem já escutou essa história aqui, provavelmente, no podcast, que eu fiz Senai, né? Todo mundo me zoou até hoje dessa porra, que eu, banquinho, caralho, quatro. Mas teve uma vez que a gente foi visitar uma fábrica de açúcar aqui da nossa região, e eu não vou fazer propaganda pra eles, é nóis. E tipo, a gente falou assim, não, beleza, tipo, era, se eu me engano, era tipo, era 2 horas que a gente ia sair do Senai, alguma coisa assim. E ia 2 horas e ia voltar no final da tarde só, 6 horas. Tipo assim, ó, por que não? 6 horas, a gente tinha que entrar 1h20 no Senai? Por que não? A gente passa no Habib's, junta a graninha aqui todo mundo, a gente compra todo o dinheiro que a gente ia arrecadar em BBC, todo mundo come feliz até a usina. Então, beleza, agora imagina, tipo, tinha o fato de que todos trabalhavam, porque Senai e tal, você consegue emprego mais fácil, a maioria ele trabalhava. Então todo mundo tinha dinheiro, então todo mundo conseguia dar pelo menos 5 numa turma de 30 pessoas, você conseguia... 30 vezes 5 dá mais de R$8, velho. fácil. 30 vezes 5 dá aproximadamente aí uns 13,90, eu acho. É, por aí a média. Aí, já que a BBC é 50 centavos, você chega com 5 reais lá, você compra o Habib's inteiro. Eu não lembro, cara. Eu lembro que tipo tinha umas 8 caixas, mais ou menos, daquela maior, que vem 30 BBC, sabe? É, sim, tô ligado. Tinha umas 8 caixas daquela pro, tipo, busão inteiro, velho. Nossa senhora, eu só levei um ketchup só e fomos daqui até... Mas é de verdade que vocês nunca passaram mal com o Habib's, cara? Cara, não. E eu tenho, tipo... Eu sei que o meu estômago é um pouco mais forte do que o resto, porque a galera passa mal com várias comidas e eu já sempre fiquei tranquilo. Cara, a coisa mais difícil que tem é eu passar mal com comida, velho. Habib's parou de descer pra mim depois desses episódios traumatizantes. É, também foi bem sem bibisfirra também, né? É pra qualquer um. É querer muito do universo. Querer demais dele. Cara, coisa que eu tenho assim, que pedido extraordinário foi uma vez que eu fui pra São Paulo. E aí eu fui pra um evento, tava jogando um torneio de Magic. Isso tinha saído, saí tipo 7 horas do lugar onde eu tava. Eu tava na Campus Party, saí da Campus Party pra ir pra esse torneio. It's ok. Foi mó rolê da pega, eu tive que pegar 2 metrô pra chegar no lugar. São Paulo, né? Ok, cheguei lá no lugar 9 horas da manhã, sem tomar café da manhã. Eu fiquei o dia inteiro sem comer nada. Não tinha nada pra comprar na loja. Mano, chegou 6 horas da tarde, eu já tava desnorteado de fome. Eu não sabia mais o que estava fazendo. Me dá um salgadinho, qualquer pelo amor de coisa, Deus. Uma água. Cara, eu só sei que eu coloquei no... Tava falando, caramba, eu estou no meio de um bairro de São Paulo que eu não faço ideia onde seja. E eu não sei qual que é o lugar mais perto que tem aqui pra comer que seja confiável. Abri o Google Maps, falei, ok... Vamos ver se tem um McDonald's aqui perto. É. Tinha um há 3 minutos andando. Falei, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Eu cheguei lá e pedi 3 triplo bacon. Meu Deus. Meu Deus, comi velho. Facilmente. Devorei em 10 minutos. Cara, a hora que eu pedi os 3, chegou os 3. Aí sentei, aquela famosa cena. A hora que chega o gordo com o pedido imenso que dá pra 2 famílias na frente dele. Você sentou na mesa, aí você olha pra um lado, olha pra direita, olha pra esquerda e você fala... Caralho, eu realmente tô comendo a alimentação de uma família. Você fala, puta merda, vamos lá. Não, e pra piorar a situação, ainda tinha umas 2 pessoas que tava, tipo, uma mãe e um filho, que parecia tá passando necessidade, pedindo coisa lá dentro e vendo eu comendo 3 hambúrgueres gigantescos, velho. Porco capitalista. Nossa, mano, seria cômico se não fosse trágico. Mano, por que você não pegou a bandeja, colocou 2 na bandeja, colocou na sua cadeira do lado, empurrou a cadeira pra frente e ficava comendo. Não, vai que os caras pegam. Eu tô em São Paulo, o cara pode me roubar a qualquer momento. É, tem que tentar, é São Paulo, né, que fala. Cara, meu Deus do céu, e não bateu arrependimento no final? Gordo é foda, porque você tá muito feliz no momento, mas depois que você come, bate o desespero pós. Na hora que eu tava refeição. No meio do terceiro, eu falei, caralho, eu não devia ter pedido o terceiro. Acho que foi um pouco acho demais. Acho que foi um pouco demais, porque acima de três hambúrguer, lógico, obviamente, você pediu uma coca grande, de um litro. Mas você fala, para honrar a minha família, eu vou terminar essa refeição. Mesmo querendo me matar no final. A honra de gordo continua. O Marco falou uma parada daquele copo de um litro. Eu lembrei do quando abriu o Burger King aqui em Prudente. Nossa, velho. O que acontece? Não, interior, me conta. Burger King no Brasil. Foi trágico, velho. Mano, por quê? Mano, qual que foi o motivo disso tudo? O motivo foi o abençoado do refil. Assim, nossa senhora, que ideia de gênio, né? Os caras cobram R$70 num copo, porque você pode tomar refrigerante à vontade, mas que na verdade você não vai aguentar tomar mais que dois. É. Em teoria, né? Porque aí quando chega esse negócio em cidade pequena, que é tudo mata, que é tudo mata aqui. Já tá gravando num pasto agora. Eu falo assim, nossa, esse negócio aí é bom, né? Pode tomar refrigerante o dia inteiro. Não pode, senhor, pode. Ah, então vou querer um negócio desse aí. Aí pega e fala assim, nossa, aí olha na notinha, né, fala assim, nossa, foi 7 e pouco copos, dá uma coca 2 litros. Esse copo aqui de 500ml... Então tem que tomar começo? Pelo menos pra valer os 2 litros. Tem que tomar pelo menos 4 copos, né, de 500ml aqui. Lembrando que tinha lanche e batata ainda. Mano, nossa senhora, a gente tomou 4 copos, aí chegou no quarto copo e falou assim, não, vamos tomar mais, tem que valer isso aqui. Chorando sangue, já. Aí começou o desafio, porque junta 4 homens e vira um bando de macaco. Aí vamos ver quem toma mais coca. Até que chegou o momento que teve um que passou mal e virou um hidrante ambulante. Nossa, velho, você tá brincando. O cara foi pro banheiro e virou um hidrante. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não vi. Ele foi discretamente... Voltou e falou, caramba, acabei de vomitar toda a coca. Meu Deus do céu, bora velho, pro segundo que acontece? Áudio. Gordo é uma raça desgraçada. Ele passou uma semana sem tomar coca e Pepsi. A gente vai saber se ele é gordo de verdade, se depois dele vomitar, ele voltou, pegou o capo e foi tomar mais. Porque desvaziou. Ah, eu já não. Não, não é não. Aí ele não teve essa coragem. Ele não teve essa audácia. Deu essa audácia de pegar outro copo. De enfrentar a natureza desse jeito. Falou, ó, tio, tô dizendo um aviso. Próxima vez, próximo copo é coma. Escolha. Escolha, meu amigo. Nessas histórias de gordice aí, eu e meu irmão, outra vez, quando a minha mãe foi viajar, nós ficamos sozinhos em casa. Ah, velho, eu e meu irmão tem grande potencial. Tá? Então, Rafael, todo mundo tem. A gente confia no potencial desse podcast. Justamente, mano. Aí o que aconteceu? Mano, vamos pedir uma pizza? Aí ele ficou entre um sabor, eu e outro. Eu falei, mano, nós dois gostamos das duas. Só que hoje você tá mais afim dessa do que da outra. Eu falei, mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou querer a calabresa com catupiry e você vai querer 4 queijos. Ele é. Só que você vai querer um pedaço da minha também. Vou. Eu falei, então, a gente vai pedir 2 grandes e aqui eu vou fazer um negócio que vai ficar massa pra todo mundo. Meu Deus do céu. Pedimos, ganhamos refrigerante de 1,5 litro ainda. Top, top. Era promoção. Chegou a pizza. A gente teve a ideia brilhante de colocar uma sobre a outra, virar do recheio pra outra. Claro, por que não? Por que não? Regras estão aí pra serem quebradas. Regra? Nunca ouvi isso daí, velho. Nunca ouvi. É de comum. Aí, não satisfeito, tinha uns bacon lá em casa. Aí o Vitor, na hora que eu dei a primeira mordida, o Vitor tô fitando o bacon. Eu falei, caralho. Meu Deus do céu. Vou ter que esperar. Vou ter que esperar. Não posso comer sem bacon. Tá fazendo, vou fazer essa... Né, que já pediu jamais, pizza errado, né? Eu. Pediu a pizza sem nenhuma com bacon. Já tá errado aí, já. O pedido já foi errado. Não, mas beleza, até ok. Fizemos um bacon, velho. Foi lindo. Foi lindo. Só que ficou pesado, velho. Não. Sério que ficou pesado, Rafael? Não, mano. Não, já começa que vocês pediram 2 pizzas grandes pra 2 pessoas. É, né? Comer... Já começou errado. Eu colocou bacon. Uma pizza inteira, velho. Colocou bacon numa pizza que já tinha catu e calabresa. Nossa senhora, tá não, pedindo. Não foi uma pizzazinha leve, não. Foi uma de calabresa com catupiry e outra de 4 queijos. Meu irmão. Eu não entrei em detalhe na quantidade de recheio, porque eu acho que isso ficou pensando demais na minha mente. Mas enfim. Foi legal. E todo e o intestino não gritou no outro dia? Não, mano, eu acho que é tipo aquele de avestruz, tá ligado? Pode comer até pedra que dá nada. Não dá nada, fica tranquilo. Mix, quero um pedaço de pão. Fábrica de gordo, vem comigo, gordo, vem rolando! É, o gordo é um animal que nunca vai entrar em extinção. O Ibama já comprovou isso, já. Só que é o seguinte, a gente tem amarras sociais que nos deixam nos trilhos durante a semana. Só pro final de semana a gente dá uma leve afrouxada. Não, besteira quase nada. O problema é quando a gente viaja. Não, aí a afrouxada permanente. É monstruosa. Não, mas não, assim, você não tem que dar afrouxada porque não tem amarra social. Já não tem nenhuma. Assim, não, até o dicionário Aurélio muda nas viagens. Você vai lá, limites, resultado, significado. Não existe. Mas... assim, tenta soltar um gordo no café da manhã de hotel. Ah, acabou. Não. Acabou. Mano, sério. Você fala assim, meu Deus, será que eu pego esses 3 pães, coloco bacon e ovo até entupir o meu prato e como às 7 horas da manhã? Sim, claro, por que não? E toma um leite com Todd? Será que eu vou ter azia? Não, imagina. Eu tenho uma tática pra isso não doer, velho. O quê? Igual de São Paulo. Eu fiz isso, obviamente, velho. Obviamente. Mas qual que é? Você tem que pensar, putz, mano, hoje vai ser um dia corrido. Eu vou fazer várias coisas e eu não sei que horas que eu vou almoçar. Então eu preciso de algo reforçado. Mesmo que você vai almoçar 10 horas da manhã. Você pensa isso na hora do café, velho. Na hora que você acordou às 8, você não lembra disso. Eu preciso se acordar. De um café forçado às 8h30, porque eu vou almoçar às 11. É verdade. Tempo até a próxima refeição. É verdade esse bilhete. Pior que acaba não sendo assim. Nossa, eu vou... Oi, cara, acordei agora 8 horas. Vou descer lá, vou tomar café às 8h30. Porque eu não sei a hora que eu vou almoçar. Hoje o dia vai ser super corrido. Às 11 horas eu estou... Nossa, mó fome, velho. Acho que eu vou almoçar ali no Outback. Rafa, qual que é a tática? É você pensar, mano. Tipo, puta, o dia vai ser foda, então eu tenho que me alimentar bem, velho. Agora de manhã já vai ser mó correria e tal, tem que estar 100%. Mas assim, velho. Beleza. Eu comecei a perceber que eu tô ficando velho é quando começou a bater azia nesses cafés da manhã. Vocês têm essas? Pô, vocês sofrem de azia ou só eu que tenho esses refluxos? Cara, eu tenho azia, tenho bastante azia, pra falar a verdade. Quando você dá aquela exagerada, quando você... Como é aquele negócio? A hora que você bate o olho, você fala, isso aqui tem óleo pra cacete. Eu já sei que no outro dia vai ser uma desgraça. É o estômago fervendo o dia inteiro. Mas vocês já comeram coisa bizarra assim em café da manhã de hotel? Cara, eu uma vez só que eu viajei a trabalho. Não faz muito tempo, na verdade, foi no começo do ano. Viajei a trabalho e, cara, tipo, era resort, né? A gente tava num resort, tipo assim, um dos mais caros de São Paulo, que era o treinamento. E lá, tipo, os caras não tão de sacanagem, né? Tipo, dá pra alimentar aquilo ali, tipo, o dia inteiro, se você quisesse, e você conseguia comer ele só no café da manhã. E no café da manhã tinha, tipo, tinha omelete com bacon. Ou omelete com calabresa. Eu falei, por que não pegar um pouco dos dois? Pegar dois omeletes. E comer um... Por que não? Tipo, não era aquele omelete igual a gente faz, né? Inteiro, tipo, era um picadinho. Assim, por que não pegar um pouco mexido. Dos dois, né? Isso, ovo mexido. Por que não pega um pouco dos dois, né? Coloca um pouco de calabresa, um pouco de bacon, pega um sucão de laranja, tamo top até o almoço. Tá achando que é um americano do cara. É. Acho que é cara. Eu já entrei nessa de all inclusive com os café da manhã, assim, mas dessa vez eu passei muito mal, porque, tipo, eu tomei, acho que uma vitamina de mamão com pão, com uma omelete, bacon, não sei o quê. Aí já é querer demais, né? Que mal, velho, certeza. Cara, de extravagância de hotel, eu lembro uma vez, uma das primeiras, acho que foi a primeira viagem que a família fez, vamos pra praia. Vamos pro Nordeste. Vamos arregaçar. Isso, sei lá, 2007, 2008, faz tempo pra porra. Aí, Porto Seguro. Conseguiu comprar o pacote. Hotel 5 estrelas. Top do top o hotel, novinho. Gastando a grana. Ah, então beleza. Aí tá com as duas crianças, eu tinha uns 12 anos, meu irmão menos ainda, 4 anos de diferença, tinha 8. Então minha mãe se viu, tipo, esses moleque daqui 5 minutos vai falar que tá com fome de novo. Então eu não vou gastar dinheiro aqui na praia, que o cara vai querer me cobrar R$50 num Cheetos. Então o que que eu vou fazer? Mano, minha mãe, eu lembro que minha mãe fez uns 4 ou 5 misto quente no café da manhã do hotel e levou dentro da bolsa a nós comer enquanto tava meu Deus no do passeio, céu. Velho. Praia, né? O espetinho de camarão a R$15,90 e vem um camarão. Vem dois camarão esturricado. Não, tá maluco. Ah, cara, eu já vi. Comprar nada. Meu pai já levou uma porção de calabresa, acho que de 5 quilos pra praia, pra alimentar a família inteira, tá ligado? Tamo no hotel, vai, pega umas 9 calabresas aí, frita tudo essa porra e vamos pra praia. Pode dar errado num sol de 50 graus comer calabresa? Com certeza, mas foda-se, né? Tamo aí, é mais barato. Véi, o que eu já fiz, já que foi incrível, tipo assim, eu sempre me senti muito sozinho no hotel de... Que quando você chega no café da manhã e não tem ninguém. Só que eu parei pra usar a inteligência na terceira vez que aconteceu isso. Velho, não tinha ninguém no café da manhã. Eu acordei um pouco mais tarde. Eu falei, mano, isso aqui é uma maravilha. Eu posso fazer coisa que ninguém faz, velho. Tinha sobrado uns 2 dedos de queijo no prato. Olhei pro lado, olhei pro outro, micro-ondas. Eu falei, o que, que pode dar errado? Nada. Nada. Eu... Não... Obviamente não ia dar errado, né? Não, óbvio que não. Coloquei o prato lá dentro em 50 segundos. Pei. Nossa senhora. Véio, eu só abri o pão e joguei aquela sopa lá dentro, velho. Viu a sopa, velho? É, sem contar que metade tava grudada nas paredes do micro-ondas, né? Não, tinha o copinho pra colocar em cima. Então, e indico pra quem tiver em hotel. Super indico, hein? Super indico. Nossa, tá maluco. Cara, e uma parada triste pra gordo quando você vai viajar assim, você vai pra qualquer porra, é preço de comida, né? Porque quando você é criança, beleza, o pai e mãe paga, né? Só que quando você tá mais velho já, você precisa pagar com seu dinheiro, você tenta colocar na balança, né? Fala, porra, eu sou gordo e quero comer isso, só que isso custa 50 milhões de reais. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Só que, meu Deus, um sanduíche é R$50 aqui em São Paulo. É, foi foda. A gente, nessa vez agora que a gente viajou pra São Paulo e foi na Trade, eu quase infartei com o Rafael. Porque a gente chegou lá, né? Trade, pra quem não sabe, é uma hamburgueria famosa de São Paulo e tal. E a gente chegou lá, né? Falou assim, ah, tipo, tem esses hambúrgueres aqui. Eu, obviamente, vim aqui, né? Não vou deixar de pedir o hambúrguer mais famoso deles. O Oráculo. O Oráculo. Vou pedir o Oráculo, né? Mas, porra... Carai, viajei 600 quilômetros, não comi nada, tô morrendo de fome, obviamente, vou pedir um oráculo duplo aqui, né? Bota então, quatro hambúrgueres nessa porra. Vamos fazer conta aqui, tá, sobe um, escorrega dois, tal, tá, sei que, tá, tchim, tchim, tchum. Beleza, no final das contas aqui, se eu pedir tudo isso, vai dar uns 60, no máximo R$62. Beleza, chega a conta, depois todo mundo comeu, assim, o Rafael pega a conta na mão e fala assim, nossa... Ah, você que pediu o duplo, né? O seu duplo deu R$62. Meu falei, Deus do céu. O quê? Meu Deus do céu. Eles cobraram o preço de dois lanches. Eu tô morto. Eu não quero essa viagem. Vou passar fome no da viagem. Eu já tava negativo. Fiquei mais. Já era. Acabou. Acabou minha viagem. O gerente do banco vai ligar depois que eu passar o cartão aqui. Vai ser por aí mesmo. Ele liga e fala, ó, parabéns, hein, seu bosta. Parabéns, seu gordo. Eu tô vendo que foi dois hambúrgueres que precisava. Não, mas não, no final... O mais legal foi na hora que o pessoal foi trazer o lanche, mano. Porque era tão ignorante que veio dois trazer, um segurante de cada lado. Me ajuda a levar aqui, meu amigo. Oh, só que, obviamente, tem pessoas mais monstruosas que as outras. E eu acho que o recorde são de 8 hambúrgueres na trade do Ele falou, são 7. 7? 7, ele falou. 7 hambúrgueres, cara. Eu comi dois hambúrgueres. Passando mal. E comi dois hambúrgueres, o Michael pediu uma batatinha rústica lá, tomei uma coquinha e já tava passando mal, já. Eu imagino que o cara comeu 7. Levar o Diogo arrastado pro hotel. Foi, foi por aí, foi por aí. Teve que pedir, o Uber pra, com mala, né? Pra pedir mala, pra colocar eu atrás. É o estado de inércia após injeção de colesterol na veia. Gordo também tem o famoso preconceito. Por quê? Tem aquela comida... O cara nunca colocou na boca, mas todo mundo fala que é uma merda, o cara não vai atrás. Ou então ele experimentou uma vez errado e fala, nunca mais como essa bosta. É o meu caso com sushi. Ah, mas... Infelizmente me rendi à culinária japonesa. Meu Deus, você se rendeu? Eu me rendi, porque, cara, eu passei a vida inteira. Eu comi uma vez, achei uma bosta gigantesca. A única coisa que eu lembro de ter gostado era sashimi. Uhum. Mas só que sashimi é 30 vezes mais caro, não sei o porquê. Não, ah, porque é só o ouro do bagulho, é só o salmão. É só peixe, mas porra, vai peixe no sushi também, que cobra menos. É só um peixe com corante lá do Paraguai que vem pro Brasil. Aí os caras colocam tilápia laranja lá no meio tilápia e fala laranja. Que é salmão. Nossa, salmão tá show de bola, hein? Esse câncer aqui. Coloca o tilápia, joga um aginomoto ali por cima. Fechou. Já era, fechou. Shoyu, não sente gosto de mais nada mesmo. Dá nada. Eu sei que eu fui rendido à culinária japonesa e tive que aturar todo mundo que fala, ah, meu Deus, tem que comer sushi, não sei o quê. Tem que comer sushi mesmo. Tem que comer sushi mesmo. É bom mesmo. Fala assim, o problema do sushi ser bom é que você vai no rodízio e, como no meu caso, eu cheguei a comer, eu acho que 15 temakis uma vez. Ah, que beleza. Muito bom. Por que o ser humano faz isso? Me conta. Eu também não sei. Eu era retardado. Acontece isso no mundo. Acontece isso no mundo, cara. Não é normal. Você fala assim, ah, velho. Vai descendo os temaki aí, vai descendo. Vamos ver onde para. Na hora que você conta, você fala, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Nossa, eu falei, precisava disso. É foda. E assim, todo mundo que vai no rodízio sushi se arrepende no final. Eu falo, puta, não devia ter ido, nossa, comi demais. Fala, mano do céu. Tá no outro dia falando, quem vai me chamar pra rodízio de sushi hoje? Nesse ponto eu dou até os parabéns pro Caio, velho. Porque temaki é bom pra caralho, bicho. É, mas, mano, 15, o ser humano não foi projetado por Deus pra comer 15 temaki. É verdade, tem que concordar. Mas é igual aquela frase, o pessoal que tem Volkswagen faz carro, nós melhora. Deus fez meu estômago, eu tô trabalhando nele pra melhorar, velho. Se esforçando pra caber o... Quanto tempo pra caber um Fusca dentro do estômago? Quase lá, velho. O povo acha que é vaca, velho. É um café do estômago, café da manhã, estômago com almoço. Mas a coisa é feia, rodízio de sushi. E você, Rafael, tem alguma coisa que você tinha preconceito e acabou se rendendo? Ah, velho. Infelizmente, eu tenho que falar da pizza doce, mano. Por que? Você tinha problemas com a pizza doce? Mano, a primeira que apresentaram pra mim foi de banana com canela. Ah, ainda bem, os caras também cagam. Ô, louco, mó bom, não, mó bom. Olha lá, o idoso. Não, eu como tudo, por isso que eu passo mal, eu como tudo. Pizza de velho. Não, aí, beleza, fui ver outra. Abóbora com coco, velho. Puta que nossa, aí também... Ah, é gostoso também. Você tá no rodízio da Disney, né? É torre abóbora. Era em Orlando, velho. Mas aí, beleza. Aí eu conheci outra pizza, mano. Brigadeirão e vem até com uma bola de sorvete em cima, velho. É, aí você falou a língua do Michael, que tem um paladar infantil. Aí eu falei, opa, pera aí, velho. Aí teve aquela Romeu e Julieta, meu irmão, que é aquilo, velho? Top. Depois disso daí, mano, o rodízio foi pra 38 pedaços, velho. Então, cara, né, a gente tinha... Por que o rodízio existe? O ser humano, ele gosta de sofrer. Não, eu não sei o que acontece. Ele que a pessoa gosta. Fala, não, tipo assim... Você pode comer, beleza, você pode ir lá e pedir. Vai no rodízio sushi? Não, você pode chegar lá e pedir. Ah, me vê um kit de sushi, tá? Uma barca que vem já, coisa pra caralho. A barca vem o tamanho de um barco real. Vem turbinado. Vem um barco de pesca junto. E aí? Mas beleza, não, vamos de rodízio, quer comer até encher o cu de sushi. Não, você pode ir na pizzaria? Ah, vamos pedir aqui uma pizza família? Toma em 4 pessoas, 2 pedaços pra cada um. Tá bom. Tá ótimo, tá ok. Não, vamos no rodízio comer 30 pedaços salgado e ainda falar, ah, agora eu vou esperar a doce. E depois comer mais 20 doces ainda. Não, velho, isso me entristece. Ó, tamo em quatro, vamos pedir duas pizzas, três pedaços pra cada, tá suficiente. Mano, que vontade de chorar quando alguém fala isso. Mano, mas ó, na moral, eu não tenho emocional para ir, além do rodízio de sushi, eu não tenho emocional para ir em rodízio de porção. Nossa senhora. Mas, cara, você chega no lugar e a pessoa fala assim, olha, a gente tem 90 tipos de porção, tem 10 tipos de coxinha, você pode comer quantos você quiser. Eu já tô morto no chão, assim, antes... Na hora de... Chegando no lugar. Quando eu fui iniciado na Monster Live... Ah, é o Monster Lives aí. Teve, sem condições. Teve uma vez que tem um site que ele faz promoções, né? Você consegue comprar a promoção de tudo lá. E tinha uma que era promoção de um restaurante, que eu nem sei se existe mais ainda, que os caras faziam rodízio. Aí você me pergunta, rodízio do quê? Não, é só rodízio. É tipo assim, o que a gente tiver lá, a gente vai fazer rodízio. Era rodízio de restaurante. Era rodízio... Não, era rodízio de pizza, era rodízio de porção, era rodízio de churrasco. Meu Deus. Era rodízio de parmegiana. Não é possível, cara. Era rodízio, tipo... Tá ligado quando você vai almoçar no domingo, você pede e fala assim, não, eu quero, tipo, sei lá, tipo aquela picanha da casa. É. Assim, era rodízio desse tipo de coisa. Aham. Uhum. Era rodízio de tudo, cara. Aí foi eu e mais dois amigos, obviamente, na promoção. Provavelmente esse rodízio devia custar R$250. É. Por pessoa. A gente pagou, acho que foi 40. Mano. A gente foi, a gente comeu praticamente de tudo, velho. Tipo assim, a gente comeu pouquinho, né? Porque era 70 mil coisas, mas, mano, a gente foi assim, velho. A gente foi da batata frita ao filé mignon hoje. Então, mas o que acontece com o ser humano em rodízio que ele não consegue falar não? Você tá comendo batata frita? Senhor, você quer batata frita? Sim, tudo bem, quero batata frita. Senhor, você quer ovo de codorna com queijo? Quero sim, óbvio que eu quero. Você acha que não? Quero sim. Daí vem uma coxinha. Daí, senhor, você quer picles enlatado de 20 anos atrás? Quero, pode trazer. Um prato com 50 picles. É que é um negócio. É um negócio. Eu paguei valor X. Eu tenho que consumir no mínimo o dobro. Eu tenho que dar prejuízo aqui. Eu não vou em rodízio pra comer... Ah, eu paguei R$20 de rodízio, eu vou comer R$20 proporcional. Não, eu vou pra comer 80. Eu quero dar prejuízo. Eu quero que os caras se arrependam da ideia de ter feito rodízio. Mas eu quero abrir até um desafio aqui, velho. Eu quero ver alguém achar um brasileiro com maturidade suficiente pra chegar numa churrascaria que tem aquela variedade. Você começa, salada, comida japonesa, massas, arroz, feijão. E coloca tudo no prato. Eu quero ver alguém falar que existe um brasileiro, um ser humano, que consiga ter maturidade suficiente pra pegar sua saladinha e depois ir na carne assada, velho. É arroz, feijão, ovo de codorna, salada de repolho... É, lasanha. Lasanha. Aí daquela coxinha frita que você não sabe a procedência. Cupim e picanha. Tem como dar errado dentro do seu organismo? Imagina que não. Se juntar tudo, todos os tipos de carboidratos do universo. Eu vou comer? Vou, claro que eu vou. Mas como é que eu vou ainda? Todo mundo pira. Tem um creme de queijo. Tudo isso daí e encerra colocando aquela concha cheia. Meu Deus. Meu amigo. Você transforma numa coisa só, a gororoba master. Nossa senhora. Ele come de colher, velho. Meu de Deus boa. Do céu, Rafael. Você tá louco. É, vida de gordo. É só desgraça, não tem o que falar. Ó, e não é fácil, você tá vendo que dá trabalho. Dá trabalho. Você acha que é fácil, velho? Não é. A dor vem que vem daquele jeito, né, velho? Fábrica de Gordo! Vem comigo, Gordo! Vem rolando! Gordo chega num nível assim que você fala, pô, agora, né, agora a gente tem que dar um passo além do que a gente já deu. A gente fala assim, pô, já fui em rodízio disso, já fui em rodízio daquilo, conheço todos os restaurantes de Prudente. Mas, porra, não, acabei de ver o canal aqui do Fogaça no YouTube, e ele fez um frango com molho rosé, com batata suíça e... meu pau de lado. E você vai no Walmart e não acha metade das coisas pra comprar. Mas você fala, puta, eu quero comer esse negócio, né? É. Porque tá falando que é bom e eu, como um gordo, tenho que degustar de todos os... famoso gordo vai dar uma de cozinheiro. É. Abrir meu paladar para novas experiências. Falar que vai degustar cerveja. Hoje quem maluco degusta cerveja? Vai tomar no cu. Melhor coisa do universo. Ah. Depois você come aquele lanchão que não cabe nada e você mata com uma Heineken em cima. Eu não sabe o que passar mal com azia. Vai explodir. Foi a água que você tomou. Foi a água. Foi. Maldito. Mano, eu bebo água todo dia. Por isso que a gente vê gordo, velho. É a porra da água. Mas e aí, qual foi a última coisa que vocês cozinharam? Cara, eu acho, a última coisa que eu fiz e falei, puta que pariu, isso aqui ficou muito bom. Foi um dia que eu fiz eu com a minha mulher, Rafael, com a mulher dele, a gente fez lasanha na frigideira. Ih, nossa, e aí? Mano, ficou bom para um caralho, velho. Vai tomar no cu. Porque a maldição do gordo das pessoas que cozinham é esperar as coisas ficarem prontas. Você fala, não, beleza, eu entendo a lasanha de frigideira porque é rápido. Porque você vai fazer uma lasanha e fala assim, olha, você tem toda a preparação antes de 2 horas e vai ter que esperar mais 1 hora pra ela ficar pronta. Exato. Falou, minha senhora, você não tá entendendo que eu tô cagado de fome. E aí, é boa essa de frigideira aí? Cara, tipo assim, tem vários fatores ali que agrada o gordo. O fat. Primeiro, organização muito mais fácil, porque é só lavar a porra da frigideira, tá tudo certo. Segundo, sabor é o mesmo. Então, foda-se quem inventou que lasanha tem que ser feito no forno. Sabe de nada. Essa a Itália inteira está errada, Rafael. Só porque você quer fazer na frigideira. Itália, que é Itália? Inventou massa? Tô nem aí, velho. Eu como massa, não invento. Putz. Enfim, fácil, prático, rápido e qualquer gordo pode fazer. Até aqueles que andam de cadeira de roda. Meu Deus do céu. É o jovem nerd, bariátrica selvagem. Os cara Monster Life dos Estados Unidos não bate, velho. Jamais. O Oli... fudido da vida. Outra coisa que quebra galho pra caramba, meu cunhado, que o diga, pirou, só que é um negócio fat, extremo, animal style, né, que fala. Mano, a gente pegou, só tinha o macarrão lá. O que que acontece? Quando o gordo pega alguma coisa e não tem muita variedade, ele já vai direto no queijo. Não tem erro, é um alimento pronto já pra te trazer prazer no universo. Qualquer coisa fica maravilhoso. Essa é a realidade. Então, peguei lá, fiz o macarrão, comecei ele, mano, mas e aí, você vai fazer o quê, velho? Vai colocar o quê, mano? Não tem nada, mano, não sei o quê. Falei, mano, você viu aquele pedaço de mussarela lá dentro da geladeira? Espera que eu vou te mostrar um segredinho, velho. Ralei o negócio e fui jogando devagar, pá no queijo, mano, virou aquela coisa estranha. Não ficou muito agradável aos olhos. Mas ao paladar, meu irmão, você... Olha, eu sei que o colesterol ali estourou, velho. Na hora o Rafael, Rafael tem um lance com queijo, né? O Zé Polenguinho, ele. Ele faz queijo com tudo. Mano, queijo melhora a vida. Essa é a realidade. Melhora a vida. Não, menos intolerantes. Pro resto, melhora. A parada do gordo cozinheiro é essa, né? Tipo, o cara tem. Tem duas vertentes aí. O cara que cozinha ali e tal, né? E tem o cara que melhora a comida que já tá feita. É. O cara vê, tipo, aquele pedaço ali de, sei lá, de lasanha, que nem a gente falou, na geladeira, vai requentar e fala assim, pô, eu não vou só requentar essa lasanha aqui. Tem um catuzão, um presunto e um molho de tomate ali. Olá. Vamos fazer um molho aqui, a gente joga por cima assim, e requenta. A minha mãe não me entende, eu vou melhorar a comida dela. Por que não colocar uma batata palha ainda nisso aqui? Lasanha com batata palha. Caguei, vou comer. Vai ser isso mesmo. Vai ficar bom. Mas filho, são 3:30 da manhã, não importa. Vou comer do mesmo jeito. A vida é desgraçada desse jeito. Logo, mãe, você tá muito alienada. Você não sabe, desliga a TV que eu vou te ensinar umas coisas aqui na cozinha. E aí o momento que a gente fala assim, porra, já, né, passamos do limite. Já tinha um limite, a gente passou do limite, passamos do limite que já não era aceitável mesmo. Aí a gente chega aonde? Exatamente, num XAVC. É Aí viemos à criação do gordo mestre, do gordo ancião. É, todos esses podcasts. Todos esses podcasts abraçando a Monster Life, fechando o rolê com o XAVC. Cara, XAVC. A história do XAVC. Em meados de 2010, época áurea da internet ali no seu ápice. Nossa, a internet era boa e a gente não sabia. 2010. Hoje só tem Bonoro, desgraça, segundo turno e é isso putaria. Aí. 2010. Tirinha de meme, Trollface, era isso aí. A internet era isso. Começo do Facebook. Não entendo. Não entendo. Era só os blogs. Os blogs. Bombando. Todo mundo deve conhecer, muita gente daquela época que acessava a internet, conhecia os memes. Lembra do Leninja? Leninja. Top. O dono do Leninja, aí ele tinha um outro blog que chamava O Verso do Inverso. Nesse blog foi criada a categoria XAVC. É. O que era? As pessoas iam no mercado, pegavam um carrinho. Primeiramente, pegava duas massas de pizza, daquelas pré-pronta. É. E depois colocava qualquer coisa no meio. Você comprava o recheio que você quisesse. Use a sua imaginação. Aí tinha a disputa semanal de quem fez a loucura maior e enviou as fotos de todo o processo. Eu lembro que eu vi aquela primeira vez e eu fiquei... Tocou o seu coração. Vamos botar nessas palavras. Até hoje eu não tenho palavras pra aquele momento. Aquele lanche tocou a sua alma. Falei, caramba, que ideia incrível. Aqui na minha cidade já tem um lanche, mas só que é sempre tem um cardápio certinho. Tem uma linha de pensamento. É uma bagunça do caramba. É um frango misturado com bacon, caramba. Queijo, batata palha. É uma bagunça organizada. Paladar requintado, velho. Vai comer comida de sua avó. Abraçar a putaria. O cara pegou um x-tudo e fez do tamanho de uma pizza. Nossa, velho. Então eu falei, caramba, que maravilha que é essa? Eu tenho que fazer em casa. Foi aonde nasceu o XAVC. Você chegar pra um gordo, velho, e falar, use a sua imaginação. Cara, velho, é perigoso. Foi muito perigoso. E aí, qual que foi a primeira vez que você fez isso? Cara, a primeira vez, aí comprei as duas massas de pizza pré-pronta. Aí, o que eu fiz? Falei, na primeira vez, vou fazer o meu próprio hambúrguer. Comprei a carne moída. Na época, não sabia de porra nenhuma. Comprei carne moída qualquer, não pedi pro cara moer uma carne, então foi carne moída bosta do caramba. Cara, pro XAVC, blend, a gente não vai discutir blend pra um XAVC, cara, sério. Mas só que, tipo, mesmo assim ficou muito ruim. Se eu tivesse pedido qualquer outra carne, teria ficado melhor. A carne moída ficou muito ruim. A carne moída, um hambúrguer gigantesco, com bacon e calabresa no meio. Eu acho que era só o que tinha. Era isso. Era a primeira versão do Frankenstein, ele era mais simples. Foi bem simples, eu tenho até fotos disso aí ainda. E cara, eu falei, caramba, eu acho que isso não saiu do jeito certo. Aí fomos para a segunda versão. Na primeira versão, o que foi? Eu fiz praticamente sozinho, o Jonathan me ajudou um pouco, mas eu fiz... Tava só eu e ele e os meus pais em casa. Aí teve fala, beleza. Como um bom gordo, eu fiz isso aqui, mas eu posso melhorar. É o que a gente falou, do gordo cozinheiro. Ele falou, eu posso incrementar isso. Eu posso dar incrementada. Sempre pode colocar mais bacon. Ok, qual que foi o meu primeiro limite? Não, falta de conhecimento. Ajuda mais gordos depois, não teve? Os limites foram falta de conhecimento e orçamento. Eu não tinha dinheiro. É. Então como a gente resolve? Primeiro, conhecimento. Eu fui ler toda a sessão de XAVC, vi todos os modelos possíveis, tomei todo o conhecimento possível. Foi ver o catálogo. Fui ver tudo que todo mundo já tinha feito e falei, isso aqui ficou bom. Esse outro ficou bom. E fui pegando as ideias. E depois falei, galera, eu sei que vocês também são gordos. Pode não ser gordo de fisicamente, mas tem a mente gorda. Vocês têm potencial, fala assim. Jovem Padawan. Ó, vocês têm dinheiro, a gente gastaria R$20 num rolê. É. Vocês me dão esses R$20, a gente toma o dobro de refrigerante e come o triplo de lanche. Vamos fazer? Vamos, por que não? Pronto, tinha resolvido meus dois problemas. O grande detalhe é que você fala assim, pra todo mundo topar, é que vocês vão dar esse dinheiro, vocês vão tomar refrigerante, vão comer o lanche sem salada. Porque a salada, não, né? Não, tem que ter salada, tem que não, ter salada. O XAVC nunca teve salada. É uma regra, ele é uma nunca regra. Pode ter salada. Que estraga, é, estraga o momento do... Então, cara, e eu aí, lembro que segundo aí, as outras versões foram... Aí a gente aprendeu que não precisa fazer um blend. A gente foi lá e comprou um hambúrguer de caixinha. Caixa de hambúrguer. Foi lá e pediu meio quilo de mussarela, meio quilo de presunto, meio uma peça de bacon, duas calabresas... 4 quilos de bacon. Duas calabresas inteiras, fatiou tudo, colocou no meio das duas... Aí a gente não pegou só a massa de pizza, a gente pegou uma pizza pré-assada e colocou como a massa. E ficou uma maravilha. Eu nunca mais queria comer nenhum outro lanche. Deixa eu falar isso aqui. Eu participei do XAVC 4, acho que da primeira vez. E eu lembro que na nossa era pizza pré-pronta, a base. Aí entrava todos os hambúrgueres, calabresa, bacon, 3 pacotes de salsicha. Tinha frango desfiado com catupiry. Você lembra disso? Frango desfiado com catupiry. Meio quilo de presunto, meio quilo de mussarela. Cheddar por cima. E fechava com uma outra pizza. Meu amigo, é o que a gente fala, é assim, é... A gente não tá gordo de sacanagem. É, tá gordo de sacanagem, velho. Não, mas... Cara, se esforça o bagulho. A gente tá trabalhando pra isso. Eu, como um bom gordo que sou, consegui incrementar mais ainda. Não, não, aí... Ô, Rafa, teve um problema que essas versões foram as versões básicas, porque, tipo, acho que até ano passado a gente chegou a fazer alguma. É. Não lembro se ano passado a gente fez. Não, esse ano a gente fez. Mas, cara, tipo, vou citar aqui algumas breves incrementações que a gente já fez. A gente já fez com blend. Sim, a gente fez blend em XAVC. Fez com blend de patinho com linguiça. A gente pegou, deschavou a linguiça, fez um blend com patinho, né? Pediu pro cara moer patinho. Teve uma vez que a gente, em vez de fazer com massa de pizza e tal, eu pedi pra minha avó fazer, tipo, duas massas de pão gigante pra ser esse é o ponto que eu mudei. Então, e teve uma outra vez ainda que eu... Nossa, essa vez eu não tava de sacanagem, cara. Esse dia eu acordei e falei, eu quero morrer hoje. Hoje hoje eu vou infartar. É hoje que eu quero morrer. Que foi o dia que eu falei, nossa, seria incrível, né? Você pega o XAVC, na hora que você vai comer, você aperta ele, desmonta inteiro. Seria incrível se tivesse alguma coisa que enrolasse todo esse negócio, né? Por que não fazer com massa folhada? Meu Deus do céu. Esse eu acho que eu não cheguei a comer isso aí. Mano, aí foi o dia que eu falei, a vida, os limites estão feitos pra ser quebrado nessa vida. Se o Epic Meal Time dos Estados Unidos já fez um sucesso do caralho, o brasileiro não ia ficar de fora dessa, velho. O brasileiro não ia ficar pra trás. O brasileiro consegue extrapolar tudo. Absolutamente tudo. Como o XAVC começou a fazer parte da vida de toda a sociedade, eu com alguns outros amigos, minha outra roda de amigos, a gente, mano, se todo mundo tá fazendo e quebrando barreiras, por que nós não? Uhum. A gente só trocou a massa de pão por um big hambúrguer por baixo e um monstro hambúrguer por cima. Nossa. Ficou aquela massa de carne moída. Minha, só que a gente começou a colocar os recheios e tudo, e tinha hambúrguer no meio também. Meu Deus do céu. Aí não. A massa de carne moída embaixo, aquele bolo de carne moída, queijão, calabresa, o bacon, hambúrguer, queijo, cheddar, mais calabresa e a outra massa por cima, velho. Mano, eu só posso dizer uma coisa. Tava maravilhoso, velho. Você não fez um XAVC, você fez um bolo de carne recheado gigantesco. Por aí. Pra nós, a gente nomeou como XAVC também, velho. Porque na hora que você mordia, você sentia seu coração querendo não parar. Então o negócio fica. A gente chamou todo mundo pra BGS 2019, mas a gente não sabe se vai estar vivo até lá. Se a gente estiver vivo, lá a gente faz um XAVC no meio da BGS. Fechou então, tá combinado. 2019, ano de quebrar barreiras gastronômicas. Esse podcast foi editado por Tio e Criativo. soluções em audiovisual e podcast.